ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora Zero aqui na Rádio Nintendo Web. Hoje é quarta-feira, dia 7 de março de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, a sua Hora Zero, que lhe vai trazer, ou que pretende trazer, grandes momentos musicais. Já iniciamos com a música de Stevie Wonder. O tema chama-se I Just Call to Say I Love You. Foi a primeira que ouvimos nesta edição da Hora Zero. Vamos agora ficar com mais quatro, para que a sua madrugada continue a ser bonita. Vamos ficar precisamente com uma música de Pedro Barroso. É do seu novo trabalho, Cantigas de Paixão e de Revolta. Chama-se esta música Dá-me uma Gota de Ti. Para ouvir também a música dos Ornatos Violeta no Regresso aos Discos, o tema chama-se Capitão Romance. Vamos também ouvir os Broa de Mel, com o tema Passou, Passou, e os Nevada, com Barco à Vela. São as primeiras quatro músicas que vamos ouvir nesta edição da Hora Zero, aqui mesmo na sua Rádio Internet Web. Dá-me uma gota de ti, uma palavra que seja despida de outros sinais, vestida noutro lugar, onde habitem vendavais e gaivotas a cantar. Dá-me uma flor desfolhada com seiva de água na boca e lonjuras de moinhos, como alquimias de vento, a rasgar céus em pedaços, como estilhaços do tempo. Dá-me um chá preto das cinco e o poleiro de Ravel com a pauta sussurrada entre beijos no meu peito, lábios carnudos que eu sinto e o sabor da tua pele. Dá-me um trago de ti mesma em copo de ouro e cristal, para que escondidos na noite celebremos o teu corpo com excessos soletrados num desrespeito total, num desrespeito total. Parto

companhia. Eu que busco quem quiser ser o fim desta energia. Ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor. Ficar nesta edição da Hora Zero com a música de Débora Blanto. Chama-se A Luz que Acende o Olhar. É a próxima música que vamos então escutar nesta edição da nossa Hora Zero. É precisamente esta então, a música de Débora Blanto. Por vir também Luca com o tema Porta Aberta, e com isto vejamos até ao Brasil, não é? Nestes dois temas. Depois regressamos a Portugal para ouvir a voz de Rui Veloso e Maria Leão, Caminhando Até Ti, e a voz do Romana, Quem Vê Caras Não Vê Corações. Ora, nem mais, Romana. São as próximas quatro músicas que vamos ouvir nesta edição da Hora Zero, numa madrugada que eu espero sinceramente estar a ser do seu inteiríssimo agrado. A viagem começa agora no Brasil com a voz de Débora Blanto e o tema A Luz que Acende o Olhar. A luz que acende o olhar vem das estrelas no meu coração. Vem de uma força que me fez assim. Vem das palavras, lembranças e flores regadas em mim. O tempo pode mudar, a chuva lava o que já passou. Acende o olhar, vem ver os cantos da imaginação, vem por caminho.

Notte na Web, um caso sério na radiofonia. Ficar também só com o amor e eu. logo pensei e acreditei, não me enganei. Pura ilusão, louca paixão, depois o fim. Mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Depois o fim, mas só tinhas magia no que se via, mas no resto não era assim. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões, como aquela que eu tive contigo. Confiei no teu rosto lindo. Quem vê caras não vê corações, e às vezes tem desilusões. Estamos já, estimados ouvintes, muito perto do intervalo aqui na Rádio Interweb. Vamos agora ficar com mais 4 temas e o primeiro dá pelo nome de Tudo Foi por Ciúme, a melodia cantada por Agatha. Para vir logo depois também Erros de Amor, cantada por Micaela. Uma Rosa e um Beijo, na voz de José Melhoa. E o tema Não Voltes Agora, cantado por Micaela Carreira. São as últimas 4 desta edição, que hoje tem muita música portuguesa. É verdade, 4 temas que são bem da nossa... são bem populares, não é? Por aqui. Se bem que, pronto, mais popular de todos é este último, não é? Porque as outras músicas, então, de Micaela, sobretudo, já é bastante mais antiga. São estas, então, as próximas 4 músicas que ouvimos. Eu desejo ao estimado auditório a continuação de uma ótima noite, aqui na companhia da Rádio Interweb. E eu vou voltar daqui a pouco para aquela que será então a segunda parte desta 393ª edição da Hora Zero. Ficamos então com mais música portuguesa, agora com Agatha e o tema Tudo Foi Por Ciúme, que só para cá, se não estou em erro, até de 95.

que a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Antena Web. E já cá estamos ouvintes, novamente bem-vindos agora à segunda parte da Hora Zero, edição número 393, para a madrugada de quarta-feira, dia 7 de março de 2012. Ora, as portas já se abriram com Mulher Sentimental, uma melodia interpretada e que bem interpretada pelo cantor Luís Manuel. Agora é tempo de ficarmos com outras melodias, outras vozes, e outros idiomas também. Vamos aqui recordar uma música que passa por campo muito poucas vezes. Mas não é assim mais do que uma certa altura que só passou uma vez ou duas durante muito, muito tempo, mais de um ano. A música chama-se Niplatch e é cantada por Tatiana Mulanova. É a primeira que vamos ouvir. Por ouvir também Yulia Savicheva com Yeza Bavai. Logo depois, a música da cantora Kati Kovacs, A Festes Akvek. E por fim, a música dos Westlife, que dá pelo nome de Flying Without Wings. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição da Hora Zero. Edição para a madrugada de 7 de março de 2012. Edição número 393. Agora cantamos em russo com Tatiana Milanova, um tema de 1989. Chama-se Niplatch. Мой тогда навек. Um caso sério na radiofonia. Música.

Vamos agora ficar pela Suécia para o término desta edição da Hora Zero. A primeira melodia é cantada por... pelos ABBA. Chama-se The Winner Takes It All. Logo depois ficamos com a Emília, que nos canta o tema Big Big World, num fantástico regresso ao passado, primeiro na década de 70, depois na década de 90, neste caso no ano de 1999. Para ouvir também One Moment in Time, cantada por Whitney Houston, intérprete que faleceu há muito pouco tempo. E por fim, ontem ouvimos, hoje vamos ouvir outra vez, Michael Learns to Rock com o Strange. É assim que as portas se fecham. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite. Já de seguida chega mais uma edição de Replay. Tenham então uma boa noite e até amanhã. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence.

Quer que esteja, esteja com a Antena Web. The pain.